Obrigada. Então, são direitos, o que são direitos económicos? Tem que reparar. Os direitos económicos são as obrigações fundamentais que devem ser, portanto, do Estado e que têm a ver com a segurança social, a proteção social, com a educação, com a habitação, com a participação de toda a população na vida cultural. Qual é? Porquê que é importante nós defendermos os direitos económicos? É importante defender os direitos económicos, como eu disse há pouco, e cabe ao Estado o dever principal de respeitar, proteger, implementar e velar para que não haja discriminação na garantia dos direitos económicos dos homens e das mulheres. A colega falou há pouco de que as pessoas, quando vão aos hospitais, se não estiverem vestidas de virada maneira, o tratamento é diferente. Nós temos também casos de que muitas vezes há empresas que têm preferência de contratar homens em vez de mulheres. Isto é uma forma de discriminação que compete ao Estado tomar medidas no sentido de eliminar, de evitar que não haja violação dos direitos socioeconómicos das mulheres. A nossa lei constitucional defende os direitos económicos. Nós temos, a nossa Constituição da República defende o direito à proteção social, o direito à segurança social, o direito à educação, o direito à participação na vida pública, mas o que é que a Carta Africana dos Direitos dos Povos e das Mulheres diz? Que não basta haver normas jurídicas para a defesa dos direitos económicos. É preciso que os governos, é preciso que a sociedade civil, é preciso que o setor privado concretize essas medidas, tomem medidas no sentido das populações, de facto, terem acesso aos direitos económicos. E o que é que se passa na realidade? Nós tivemos a analisar o relatório da Educação para Todos, 2015, no qual nós vimos o objetivo número 2, em que o Estado assumiu o compromisso de assegurar até 2015 que todas as crianças, e sobretudo as meninas, tenham acesso ao ensino primário gratuito, obrigatório, e que o concluam. O objetivo número 5 diz-nos o seguinte, que o Estado se compromete a eliminar as disparidades do género no ensino primário até 2005 e alcançar até 2015 a igualdade entre os sexos. Será que se passa isto no nosso país? Vamos ver. Nós temos aqui um gráfico que nos mostra que apenas a frequência escolar das meninas é de 39%, cerca de 40% das meninas com idade entre os 6 e 9 anos têm a frequência escolar, portanto, de 39%. E o rapaz, esta proporção é maior, que é cerca de 50%. Nós, analisando estes dados, vemos que as províncias, há determinadas províncias em Angola, cuja participação, cuja frequência escolar é ainda inferior à média nacional. Temos o caso do Mexico, que são apenas 30%, Malanje, Guarda-Sul e Bié. Isto quer dizer que 39% já é uma frequência escolar muito baixa a nível nacional. Mas ainda há províncias cuja frequência escolar é inferior à média. Um outro aspecto também foi revelado na análise da Educação para Todos é que nós observamos um crescimento da taxa de abandono escolar. portanto, que passou de 8,8% para 15%. O que estamos a ver é que cada vez mais as meninas vão à escola e deixam, não chegam a concluir a escolaridade obrigatória. Um outro fator também que contribui muito para a situação atual é a redução da taxa de aprovação. Já a frequência escolar é baixa e, para além de ser baixa, ainda há uma redução da taxa de aprovação. O que é que isto vai depois criar? Com esta situação que nós temos em bola, no nível da situação de educação, não podemos de maneira nenhuma admirar que cada vez mais haja meninas no mercado, na rua, que cada vez mais nós encontremos mulheres sem qualificação à procura de emprego. Portanto, o risco de desemprego é maior. E como disse aqui o colega, se as pessoas que estão no seu lar, se não tivessem ido para a escola e se não tivessem tido formação, não poderiam estar aqui a participar. E é isso que é importante que nós vejamos, é que quando se diz que há desigualdade ou que há injustiça, esta injustiça ou desigualdade que nós observamos, a responsabilidade tem a ver com a própria família, é ver que não é só podemos atribuir ao Estado. Sim, o Estado tem a obrigação de providenciar as instituições para que as pessoas tenham acesso a estes direitos, mas também há aspectos que, ou seja, a família também é como responsável na educação das crianças e também a sociedade civil. Portanto, o que é que nós devido até ainda, por favor? Portanto, as mulheres não conseguem ter empregos qualificados em grosso setor informal, não têm segurança de rendimentos, não têm a proteção social. O que é que acontece aqui com as mulheres? As senhoras que estão no mercado informal podem trabalhar ao longo de 10, 15, 20 anos, mas durante o período em que estiverem grávidas não têm a licença de maternidade. Se tiverem um acidente ou se ficarem incapacitadas, não têm este subsídio que possa complementar os rendimentos. Em caso de morte do chefe de família, não tem subsídio de morte, portanto, aquele subsídio de viuvez. Portanto, há toda uma série de aspectos que as pessoas que estão no setor informal têm, usufruem, e as pessoas que estão no setor informal não têm. Vou dar um caso concreto. Eu trabalhei até aos 60 anos no setor público, estou reformada e recebo a minha reforma. As pessoas que trabalham no setor informal depois dos 60 anos, e se não tiverem rendimentos, não podem, têm que ficar dependente de algum familiar. Há casos que nós conhecemos de pessoas idosas cujos filhos vão trabalhar e deixam a vender petróleo ou a vender comida. E ao fim do dia, quando o filho regressa de trabalho, se esta pessoa não fez aquele, não teve aquele lucro naquelas vendas que as pessoas previam, não dão comida, a pessoa não tem que comer, porque você não fez aquele negócio que não devia ser. Portanto, é muito importante a questão da educação. Outro exemplo que nós podemos dar, da Guichicrédito. Eu disse há pouco que a Guichicrédito é uma instituição de microfinanças com sete créditos. E o que é que nós vemos? Mais de 50% dos nossos clientes têm um ensino primário. Outros, alfabetização. Outros não sabem informar. Quando diz que não sabem informar, não têm um ensino primário. Portanto, aí é a dificuldade. São muito poucos, é uma ínfima parte dos nossos clientes que têm um ensino secundário. Então, isto mostra que, de facto, há um trabalho muito grande que deve ser feito no campo da educação se nós queremos converter o nosso pai. Vou dar um exemplo da Guichicrédito. A Guichicrédito, sendo uma empresa do setor privado, tem consciência desta situação e procura atuar no sentido de contribuir para que a mulher possa ter acesso aos direitos. O que é que faz a nível dos trabalhadores? A Guichicrédito adota uma política não discriminatória de recursos humanos. ou seja, na altura de recolher as candidaturas, até que este greve incentiva a participação das mulheres. Quando recebemos currículos, a primeira coisa que a gente faz é ver quantas mulheres são candidatas. A outra questão tem a ver, outro exemplo, são os diretores regionais. Aqui Xigreme tem três direções. Direção Regional de Luanda, que é a maior, Direção Regional Norte e Direção Regional Sul. As duas diretoras da Região Norte e Luanda são mulheres. Temos apenas um homem. E são mulheres competentes. A nível do Conselho de Administração, são 5 membros, temos 2 mulheres. E estamos à espera que uma outra mulher passe para a reforma para também fazer parte, que é um alto quadro do Banco Nacional da Nova. As mulheres que estão no Conselho de Administração, uma delas sou eu e outra é um elemento do Banco Mundial. No que diz respeito aos clientes, qual é a contribuição da Xigreme para que as mulheres, que se fortaleça a capacidade das mulheres? A nossa política é que cada agência, ao nível geral, nós devemos ter 60% de clientes mulheres. Sempre é uma orientação que é dada e há sempre uma preocupação, quando vemos as estatísticas, de chamar o gerente de cada agência, de ver o que é que se passa para que este indicador se mantenha, não baixe. A outra questão é que nós incentivamos as mulheres. Os nossos créditos são concedidos a grupos, fundamentalmente. E nos grupos de clientes, nós incentivamos as mulheres a terem postos, a terem funções de liderança. Serem presidente dos grupos, serem da área de auditoria dos grupos ou serem secretárias dos grupos. Para que é isso? Para que as mulheres nos grupos possam discutir as questões que têm a ver com o seu negócio. As questões de reembolsar, portanto, recebem créditos, têm depois de fazer o reembolso e então as mulheres têm que estar atentas a ver. Em muitos casos, não são todos, mas nós constatamos que os homens gostavam sempre de, quando pensam nisso, de pôr as mulheres para trás, de fazer algumas falcatruas. Então, não, as mulheres têm, quando elas estão nestes postos, elas têm mesmo a preocupação de ver muito bem o que é que se passa. Perante esta situação que nós vimos dos nossos indicadores de educação estarem muito baixos, esta situação não é de hoje, isto é uma situação que vem herdada já do passado, mas é preocupante para nós, porque nós vemos que os indicadores estão a reduzir. Fala-se muito que Angola é um país que tem um bom desenvolvimento económico, temos isto, temos aquilo outro, mas nós esquecemos da educação. Se não houver educação, é mentira, nós não vamos para nenhum lado, vamos ficar sempre atrás. Então, algumas propostas para terminar. O apadrinhamento de meninas. É importante fazer o apadrinhamento com o objetivo de contribuir para reduzir a evasão escolar. O que é que se trata de apadrinhamento? O que é que muitos países fazem? Eu dou o exemplo de Cabo Verde, que é um país, comparativamente a Angola, que não tem os mesmos recursos, mas os indicadores de educação de Cabo Verde são muito bons. Em África, a seguir a Seychelles, é Cabo Verde que tem a maior taxa do ensino primário. O que é que o Ministério da Educação faz? Faz um estudo das famílias, das crianças cujas famílias estão em condições económicas mais precárias, depois de ter a identificação dessas crianças todas, convida a sociedade a ser padrinho ou madrinha de uma criança. E o que é que faz o padrinho ou madrinha? Proporciona livros, muitas vezes em nossas casas nós pegamos livros e deixamos já nos anos. Então, 2.000 coisas para os livros, comprar vestuário para as crianças. Há crianças que nem sequer têm uma faquinha, não sequer têm um sapato, umas sandálias em condições para ir para a escola. Há crianças que precisam de uma tapa. Tudo aquilo que nós compramos na nossa casa e que muitas vezes deixamos para trás. Então, essas famílias vão dando às crianças. Eu vivi em Cabo Verde, tive a oportunidade de ver, e de conhecer crianças jovens que fizeram o curso superior graças a este apadrinhamento. Tinha um padrinho, tinha madrinha, que ia dando uma roupinha, mas não é com aquele estilo de toma, não sei o que, pobreza. Não, senhor, tratava as crianças como se fossem seus afilhados, de facto. As crianças continuam a viver em casa da sua família, mas eu convido a criança, um menino que vem almoçar em casa, fica no nosso ambiente familiar, conversa, ela começa a ter também como referência a madrinha ou o padrinho. E isto contribuiu que Cabo Verde possa ter os indicadores que tem hoje. Uma outra sugestão, uma outra questão que é muito importante, que muitos países têm feito, que é criar o sistema de microseguros. Nós, com uma força de trabalho tão grande a trabalhar no setor informal, que não pode, que não está abrangida pelo sistema formal de segurança social, nós temos que ver o que é que nós podemos fazer para integrar para que essas pessoas, essas mulheres que estão a trabalhar no setor formal, possam também, na eventualidade da doença, na velhice, ter rendimentos, ter segurança de rendimentos. O que é que se faz? São os microseguros. E a Organização Internacional do Trabalho tem apoiado muitos países para a criação desse sistema. É um sistema, os microseguros são de adesão voluntária. As pessoas que queiram filiar-se neste seguro, as pessoas vão aderir. A contribuição é diferente da segurança social, em que tem de haver contribuição da entidade patronal do trabalhador. Aqui é apenas o trabalhador independente, de acordo com os seus rendimentos, ele vai estipular quanto pode pagar. E nós temos aqui em Angola muita gente que trabalha no setor informal, que tem até mais rendimentos que as pessoas que estão no setor público. É ou não é assim? Pode dar um exemplo? As quínguas, as quínguas, quem mais? Hoje é muito frequente as pessoas fazerem comida, não fazem comida? Sim. Comidas para casamento, para aniversário, para batizado, é para o homem, não é? Quanto é que essas pessoas ganham? As pessoas que fazem decoração, decoração de espaço para festas, quanto é que levam para decorar? Tem um rendimento superior. Aquelas pessoas que alugam as cubas, as toalhas, as mesas, as cadeiras, quanto é que ganham? Isto é muito. Né? Então, estas pessoas, o dinheiro que ganham hoje, as pessoas ganham, mas também gastam. Não estão a pensar no futuro. Né? Daqui a mais um tempo, já não vão exercer esta atividade e vão estender a mão a um familiar, a um sobrinho, a um irmão. Sabe? Mas quando a pessoa agora está forte e está a trabalhar com rendimentos, tem capacidade de contribuir, deve contribuir. O que eu estou a dizer é uma realidade. Porque acontece, muitas pessoas que no tempo do outro país ainda tinham dinheiro que era assim, que vinha em bacias, faltavam dinheiro em bacias. Hoje essas pessoas não têm segurança social. Andam de um lado e do outro a tentar uma reforma. Não conseguem. Pessoas que coziam, e muita gente agora está na moda a fazer roupas africanas, tudo a cozer. Onde é que vai fazer este rendimento? E há pessoas que não têm dinheiro. Só a bater portas, porque veja lá se consegue uma reforma para mim, veja se consegue um subsídio para mim. Mas a gente vai querer fazer tudo, mas não dá, porque a pessoa não contribuiu. Então, qual é o nosso papel como sociedade civil, como setor privado? Nós devemos incentivar, nós devemos fazer a advocacia para que, paralelamente, portanto, haja o sistema de segurança social para as pessoas que estão no setor formal, mas também que tem de haver um sistema que abranja as pessoas que não estão no setor informal. Isto é muito importante. As vantagens que tem a criação destes microseguros, isto não estou a dizer nada de novo na África Ocidental, muitas crianças deste género, nas Filipinas, nos países asiáticos também, há experiências deste género. A vantagem que isto tem é que conseguem obter respostas adequadas para a necessidade de cada um. Isto é, se eu quiser fazer um microseguro para a maternidade, para a licença de maternidade, para a casa da gravidez, pode fazer. Se eu quiser fazer um seguro para pensar já na velhice, na minha reforma, é possível fazer. Se quiser fazer seguro para a saúde, estamos aqui a falar, a gente conhece os nossos hospitais, e qual é a situação, também podemos fazer. Isto são exemplos que eu vou terminar, espero que a gente possa dialogar com esta grande apresentação. Muito obrigada.